espaço e um Jesus Cristo feito em aço, crucificado outra vez. A gente corre, e a gente corre na BR-3, e a gente morre, e a gente morre na BR-3. Há um sonho, viagem multicolorida, às vezes ponto de partida, às vezes